Mensagens. DJ Rafael Mix. Aceitam em casa, eu não aguento o desejo de te ter outra vez. Tuas carícias e meu corpo me chamam, fico pensando em seus beijos, não aguentarei. Você é aquele que me faz sonhar, você é quem faz meu coração pulsar. Você é aquele que me deixa louco. Sua família, contigo estarei. Não importa o que digam, sem você fico louca. A rosa da saudade, DJ Tubarão. A rosa da saudade, DJ Tom. A rosa da saudade, vem fazer o chifrão. A rosa da saudade. Corpo me chamam, fico pensando em seus beijos, não aguentarei. Você é aquele que me faz sonhar, você é quem faz meu coração pulsar. Você é aquele que me deixa louca. Não importa o perigo, eu quero te ver. Não importa a sua família, contigo estarei. Não importa o que digam, você fico louca. A rosa da saudade, DJ Tubarão. A rosa da saudade, DJ Tom. A rosa da saudade, vem fazer o chifrão. A rosa da saudade. Rafael Mix, o DJ que o Pará consagrou. Rafael Mix. Hoje vou sair, encontrar com ela no ponto de mototáxi. Linda, te chamar a atenção por onde passa. Sabe me envolver. Sedução, fico a pensar se sirvo pra ela. Tem muitos caras na fila tentando ficar com ela e eu sou simples demais. Mas eu tenho real, te digo que pago no final a conta. E esse é o som do meu bom valor. Carroça da saudade é o som do meu búfalo. É o som do meu búfalo. É o som do meu búfalo. Com o DJ Stone, Américo e Tubarão. Isso é Bruno e Trio. Vou sair, encontrar com ela no ponto de mototáxi. Linda, te chamar a atenção por onde passa. Sabe me envolver na lei da sedução. Fico a pensar se sirvo pra ela. Tem muitos caras na fila tentando ficar com ela e eu sou simples demais. Mas eu tenho real, te digo e pago no final a conta. E esse é o som do meu búfalo. A carroça da saudade é o som do meu búfalo. É o som do meu búfalo. É o som

Produção e mixagens. DJ Rafael Mix. CD com as melhores músicas pra você. É show! O tempo passa, eu penso em você. Se estás sozinha ou se tem alguém te dando amor, me diga como conquistar teu coração. O tempo passa, eu penso em você. Se estás sozinha ou se tem alguém te dando amor, me diga como conquistar teu coração. Alô, alô, alô, me escuta por favor. O meu mundo sem você é só solidão sem teu amor. Passo as noites acordado querendo te ter aqui. Hoje o sol virá brilhar também, vai trazer você pra mim. Nossa história de amor não vai ter fim. Walter Melo, Walter Melo, o Nabla, o Nabla. O tempo passa, eu penso em você. Se estás sozinha ou se tem alguém te dando amor, me diga como conquistar teu coração. O tempo passa, eu penso em você. Se estás sozinha ou se tem alguém te dando amor, me diga como conquistar teu coração. Alô, alô, alô, me escuta por favor. Você é só solidão sem teu amor. Passo as noites acordado querendo te ter aqui. Hoje o sol virá brilhar. Não vai ter fim. DJ Rafael Mix, produzindo os melhores CDs do Pará. Tranque a porta, vão na tua casa. O tempo é curto e não pode haver falhas. Se o teu pai descobre, ele me mata. Quero fazer amor na sua cama, ouvir tua voz dizendo que me ama. Te quero na minha vida, construir uma família. Não importa o que teus pais falam de mim. Não quero uma loucura, muito menos aventura. Quero te ter pra sempre junto a mim. Já sabe o quanto eu te amo, então por que não larga tudo e vem pra mim? Serás a mais feliz do mundo, eu te prometo, sempre vai ser assim. Já sabe o quanto eu te amo, então por que não larga tudo e vem pra mim? Sempre vai ser assim. Walter Melo, o Nabla. Se prepara, destranque a porta, vão na tua casa. O tempo é curto e não pode haver falhas.